mesmo ar. Não importa o que falam, deixa o vento levar. Quem não vive sua vida não pode te julgar. O mundo tenta moldar, mas você sabe quem é. Segura firme sua essência, não se perca na maré. Podem apontar, podem criticar, mas só você sabe onde quer chegar. Seja sempre você, não mude pra agradar. A verdade é sua força, ninguém vai te parar. Olhe pra frente, siga seu coração. Sua essência é luz, sua alma é sua canção. Às vezes é difícil, mas vale acreditar. Quem anda na sua estrada vai sempre te apoiar. A vida é muito curta pra ser personagem. Seja autor da sua história, escreva sua viagem. Eles podem falar, inventar e zombar, mas a sua verdade vai sempre brilhar. Não se esconda na sombra, venha pro sol. Você é único, você é farol. Seja sempre você, não mude pra agradar. A verdade é sua força, ninguém vai te parar. Olhe pra frente, siga seu coração. Sua essência é luz, sua alma é sua canção. Às vezes é difícil, mas vale acreditar. A verdade é sua força, ninguém vai te parar. Olhe pra frente, siga seu coração. Sua essência é luz, sua alma é sua canção. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Às vezes é difícil, mas vale acreditar. Quem anda na sua estrada vai sempre te apoiar. A vida é curta pra ser personagem. Seja autor da sua história, escreva sua viagem. Eles podem falar, inventar e zombar, mas a sua verdade vai sempre brilhar. Não se esconda na sombra, venha pro sol. Você é único, você é farol. Não importa o que falam, não importa o que digam, o importante é viver sendo fiel. Não importa o que falam, não importa o que digam, o importante é viver sendo fiel à sua vida.